pensar se ele não te ama. Esqueça se ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim. O que eu posso te dar, amor sem fim? Ele não pensa em querer te, te faz sofrer e até chorar.